Eu já ajudei centenas de mulheres que estão na sua faixa etária e enfrentavam sintomas iguais aos seus. Tenho certeza que seu caso pode ser tratado e em pouco tempo vamos reduzir em até 90% esses sintomas que te infernizam.